Azul 4463, decolado aos 44, chame controle no 20.8. 208-4463, bom dia. Solo Salvador, Oceania 6254, pushback, acionamento 08. Portão 8, autorizado, reporte táxi. Pode lá. Eu subo para o nível 140. 140, na saída da EL, 4463. Autorizado da presente por hoje, Coral. Direto, Coral, 4463. A saída para o azul 4463 é Dael, transição Leda, não tem Coral. Azul 4463, ciente, autorizada presente para hoje, Leda. Direto Leda, 4463. Catra Leda 3223, libera a restrição em Itapo. Confirme. Libera a restrição de 5 mil pés em Itapo, 3223. Livre de restrições, TAM 3123. São TAM 3283. Tá, 3283. Quatro aborto, ciente para decolagem chame a torre em 11895 Yankee Delta Charlie. Autorizada juiz permanente. 2012, autoridade elétrica de 3.10. Foro 3144, complete canal chame a torre 11895. 18.954. Balada, balada, vai passando direto de terceiro. Frequência livre. Ah, obrigado, bom fim de semana. Incha. O solo solista, confirme. 621-32 Chanel, para o posto, acionamento, feedback, portão 2. Portão 2, portão 2, está autorizado, pode executar e reportar táxi. Agora para o táxi, Chanel, 612-13. Delta Charlie, tem como prosseguir para a cabeceira 97 a baixa altura, passando pelo lado que já passou o externo para pouso 90? Delta, aguarde autorização para decolagem. Sinal de mil pés, baixado de trabalho, TAM 3144. TAM 3144, tráfego avistado, ajuste 1012. Livre pouso 10, vento 090 graus 149. O TAM 3144. Livre pouso 10, tá? 3144. Objeto 671, call KDF, my arrival, standing maintain at level 050. Correction, 24,000 feet, QNH 1012. 3,000 feet, Webjet 671. When possible for your sequence, we would like to fly direct to Luna or automatically. Maintain heading of that position, you are number 3 on approach. Okay, no problem. Follow my arrival, 1-6-7-2. Charlie, decolado aos 4-8. Você me encontrou em 2-0-8. Harley. E aguarde cópia, é com Mike Oscar. Controle Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie. Tem táxi. Táxi lento, seguirá o tráfego da companhia que está completando o push ali no através do portão 4. Seguirá o mesmo até o ponto de espera. Quando lá chame a torre em 1895 ou Chanel 6254. Avião da companhia, pode ser 295, pode ser 295. Área. Então, 3144 no Solos 49, chame Sol em 1-2-1-9-9. 219, 3144. O ideal para o senhor seria se afastar pelo litoral nordeste, não é isso? Chame Centro Recife em 1251, secundária, 13325, boa viagem. 251-3254. 1754, Torre 1895. Doutor Eduardo, 1754. 151 no Eco, Mike Oscar. Bono 924, desça para 2000 pés e juiz permanente. 2000, Bono 924. Avisar de 6721, Senate 2000, 1012. Down to 2000 now, where? Negative, 3000, Canate 1012. 3000, SF-72. Solo, Xané 6213, Tartak. 133 a bordo, Altena Guarulhos, 3 horas e 40. Guarulhos, 3 horas e 40, qual é o teu B? 133. 33 a bordo, tem táxi autorizado, ponto de espera, dá no 0, quando lá chame a torre em 1895, um bom dia, 63 no 3. 295 no ponto de espera, obrigado, bom trabalho. Fala. Tom Romeu, Romeu Asca Brava, estimado para pouso, pessoas a bordo, por gentileza. Sete, quatro, torre, 1895. Quando o Airbus está liberando o pátio, um segundo. Ingresso via Juliette, seu portão é o de número 11, 1-1, para o 3144. É, está pro 11, o 3144. 924, 3 ADLS, reforço estabilizado. ADLS autorizado, chamada estabilizado, 1-2-4. Ô, Torre Salvador, boa tarde, está 3283, final dando 0, baixado em Salvador. 7. Só 3283, e como confirmar se está chovendo na final dando 0? Tá não, 3283, tá... Tá bom, até o tempo. Então, 3-2-3, que tem aproximação aguardando o cristalite. Pô, será? 3-2-3. Papapá, Charlie, Serra, Tango, cena de indicação, chegada bom, Rio, desça e mantenha nível 050. Torre Salvador, boa tarde, boa noite, 00, jogando 1-3-0, sentido a mais. Boa tarde, identifique Sega da Mari, desse e mantenha 060. 060 na Mari, 600. Salvador, 1754, livrou na Fox Trot, boa tarde. 090 graus e no 4 nós. O ajuste 1-0, 1-2. Sente, livre pouso no 0, até 3-2-3. Tá 2230, identifique, chega da mão, desça e mantenha nível 070. Patão Guilherme, da Charlie, informa o tráfego 12 horas, 6 milhas, rumo oposto. Robson 44, mantendo 500 pés. Ok, sim. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, informa o tráfego 12 horas, 5 milhas, rumo oposto, mantendo 500 pés. Bravo 06. Oscar Bravo, tempo. 213, após o pouso aeronave, na final do 10, a nenhuma tem cabeceira. Nada, aqui não tem 1-0, hoje, né? É 2-1-0. It's cleared ILS approach, report 7. Charlie 3, Charlie Localizer, call established where, that, 7 to 1. Como é que eu acho que o destino é com o Proa Norte, confirma? No 0 no 2. E com o eixo da 1 no 0, pela estrada do Gol. Gol no 600 e desde a velocidade para 2309. Para o controle, o eco mais que eu acho. Vai deixar a decolagem então, já. Estrada do Coco, quadrante do Eco Mike. O Eco Mike Oscar evita sobrevoo sobre a base. Evitará o Eco Mike Oscar. Tá, 323 no solo, 55, livre direito, chame solo em 121 decimal 9. 3 solo, 319, 7323. Até 7323, Cebró. A sua esquerda, proa nordeste, na grande terminação de decolagem, o vento 090 graus, 14 nós, livre decolagem da 1-0. Vai iniciar na função no 0 hoje, né? 62. O portão de número 2, pode prosseguir e ingressar no pátio para o portão 23283. Prossegue o pátio para o portão 23283. 7. Fazer travado e aguardo. Gol no 600 e autorizado desse para nível 050. 050, 600. Passaria do 2230 e desde a velocidade para 200 nós, desça para o nível 060. 200 nós, desce para 060, passaria do 230. Como é que eu acho que a decolada 5,6, eu vou indo para o corredor forte, chame controle 1-2-0-2-9. Estou na pro do corredor forte, estou em controle iniciante 120 decimal 8, mais tarde. Voo 924, CDL de pouso 90, vento 080 graus, 14 nós. 800 com 14, sente livre, pouso na 10, 1924. Puxando 62, 23, decolada 56, chame controle 120 decimal 8. 208, muito obrigado, bom trabalho. Oceania 6254, visual com o Boeing da Gol na curtíssima da 1-0. Afirmativo. A base pousa mesmo, nem matei a cabeceira. Pode jogar essa curta ali, mas não quero fazer a 213, contato radar na decolagem, saída do EL, sub e mantém nível 360, boa tarde. Subindo para 360, Oceania 6213. Poderíamos dar alguma coisa à direita da EL, Oleda? Prezado Delta presente, o Xanaima 213. Aí, ó, obrigado. 090 graus, 14 nós, para o cruzamento da pista. O ajuste na 012, o Romeu Gol. Bravo. Essa vai te chamar na 014. Tá bom? Papapá, Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Patrulho, confirma a velocidade do passarelo 200 ou 220? Confirme. Qual é a velocidade que pagou 220 ou 200? 200, passarelo 2230. 200, 2230. Papapá, Charlie, Serra Tango, desça para 2000 pés, ajuste 9092, autorizado LS, encosta estabilizado. Confirme, senhora, a ligação, a comunicação cortou. Papapá, Charlie, Serra Tango, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda, correção, curva à direita para o 230. Ciente, direita 230, Charlie Sierra Tango. Charlie Sierra Tango, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Ciente, vai descer para 2000, 1012. Tango. Establish on LS, WebJet 71. 671, contact the tower, 118.95. Bom dia, obrigado. Agilizamos, estamos na aeronave já próximo do externo. Salvador Tower, WebJet 671, bom dia. WebJet 671, good morning, continue our process. Report landing you now at the logs, expect the runway vacated. Roger, waiting for a landing clear, WebJet 721, now report you landing it now and Roger. 90, voo na rota Pezulu no 0 até Neuma após DCT. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puka, transição Zipar. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu código transponder é 5105, gol no 754. Gol no 754, Campina Grande, perna 0, Pezulu no 0 até Neuma, depois direto. Decola da 10, curva esquerda, Puka Zipar, 208, 1895, 5105, 754. Fome pronto para o estacionamento no 754. Obrigado, 089. Paulo Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. Já cruzou o Sarau, tá? Vai manter 500 pés no corredor da Serra, vai com cruz de Monte de São Paulo, tá bom? Sim, se aposta para o da Barra. Para o da Barra, tá bom. Sou de São Paulo, bom dia, Xelema 254. Xelema 254, bom dia. Contato ordenado da decolagem, série da EU, sub e mantenha 360. É o 360, Salvador. Xelema 254, ele está voando direto, Leda. Prezado Delta presente. Delta presente. Passarei 2230 para sequenciamento, mantenha presente Pro, limitado pela magnética 120 de cima. Mantenha Pro, limitado pela 120 de... 120 de cima, por favor. Afirmo. Adiós 50, 600. Golo 600, ciente, desça para 3000 pés, ajuste no 012. 3000, 600. 8106. Fome pronto para puxa. Tomara. Meu, prossiga. Ah, na vertical da BR-34, na proximidade de Águas Claras. Felicita sobrevoo em Cajazeira, senhora. Está autorizado? Passava para Charlie Serra Tango para o localizador esquerda 155. Autorizado LS, reporte estabilizado. Ciente esquerda, 1955, reporta na estabilidade. Controle, confirma o limite para o passarelo de Simbra. Magnética, 120 de Simbra. Ah, 120, já estamos no QDMAIC 110 agora. O limite é radial 270 do Vete Salvador. Radial 270 Salvador, obrigado. Bono 600, reduz a aproximação. Reduzindo 600, cruzado LS. Mantenha 3000 pés, ajuste no 0 no ONU. 3011. Direita, saída da El, Leda. Depois vou direto à posição Eudes. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu transponder 5075 azul 4089. Desça para 3000 pés, ajuste no 09. 3000 no 09. Voo no 600, reduza para aproximação. Tá reduzindo, 600. Ela. 6213. Passarei 2230 para o localizador, curva esquerda para o 110. Esquerda 110 para o localizador, passarei 2230. Alpha, Julius, Gaten, 4, WebJet 6, 721. That's right. 6, Mike, Juliette, Romeu. Xenai, 6213, chame centro, Iona 251, alterna, 133.25. Iona 251, 133.25, 6212. Charlie, Sierra Tango, complete final, chame torre, 11895. paciente chamado 3895, Charlie Serra. Salvador, bom dia, papapá, Charlie Serra Tango. Papapá, Charlie Serra Tango, bom dia. Cuja aproximação, reporte baixado, travado, ajuste no 011. Paciente, reporte baixado, travado, Charlie Serra. Charlie Serra Tango, vem para o estacionamento. Positivo, senhora. Pátio 5, vamos cancelar, se possível, para 197, o Charlie Serra Tango. Tem já passar o cancelamento, o Charlie Serra Tango. Porta nem o Tango. Passou externo, cancelando para 197, o Charlie Serra Tango. O Charlie Serra Tango informa um tráfego 9 horas a 500 pés, helicóptero. Porte visual com o mesmo plano cancelado ao 05, curva esquerda, reporte na final da 197. Gente, o Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, se possível, curtando o máximo para gerar base na final da 197. Positivo, o Charlie Serra Tango. Vitor Mike Quebec. Para Cairo Lorenzo, no meu pé, decola pista no 7 com curva direita, saindo corredor axé, frequência do controle 1208, a torre em 11895. Seu código padrão 0161, Vitor Mike Quebec. Torre 1895. Torre Salvador, boa tarde, igual 600, estabilizado, secado, travado, uma mini meia do Índia Terra. Torre no 600, boa tarde, continua aproximação, tráfego já avistado, o ajuste na 012, aguardo autorização para pouso. 612, prosseguindo, 600. Serra Tango, tráfego já avistado, se possível utilizando autorizado pousão na 7, o vento 080 graus, 1-3 baixo. Ciente, Charlie Serra Tango. Ajuste permanece, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, reporte será estabilizado. Papa Tango Yankee, Delta Charlie, controle. Controle Salvador, Papa Tango Kilo Kilo Lima, vai efetuar o lançamento. Sente. Mesca Bravo, frequência livre. Controle Salvador, boa tarde, Romeu, Papa Romeu, Romeu, Romeu, novembro, adiciona a identificação, chegada MAN, desça para o 050. Chegada MAN, desça para o 050. Track, track, reporte pista livre. Ciente, uma tráfego informado. Estabilizado, passarei 2230. Chame torre 118, 3195. Torre 118, 95. Romeu, November, Rui Pro de Duna, desce para 3.010, das 8.0. Dois Salvador, boa tarde, passarinho 2230. Passarinho 2230, boa tarde, hoje chegou na 011, você vai fazer um reporte abaixado, travado, aguardando pista livre. Baixou e chegou, aguardando pista livre, 2230. Controle Salvador, muito bom dia, hoje é 6141. 210 para 160, né? Pegada boa. 6141, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro 1011. 1011 no ajuste de altímetro, descendo para 4.000 pés, possibilidade de voar. Proa de pelo, quem sabe? Está autorizado o proa de pelo, deve variar no máximo 2 graus aí. 19. Direita 219600. Velocidade de teste? Estimativo, está livre das restrições, já que não irá passar pelo vídeo. Livre das restrições e mantendo a velocidade de teste, o CNB 141 na prova de pelo. Grato. Salvador, 3 no 5, identifique, chegada a manda, esse até o nível 0. Mike Foxtrot, prossiga. Problema, Mike Foxtrot, você colou agora aqui, com destino a Cairo. Tá batendo o tempo, perto. Se possível, eu vou na proa do farol. Estacionado 01164. Tá bem, Matheus. Gente, tá autorizado na proa do farol da barra. Matheus, vai reportar a velocidade baixa para o cruzamento, está parado com você. Quero uma curva à direita, saída da El, linha 3, controle no 208, para a ponta de 1111. Delta, prossiga. Correto, chame pronto, 313. Camarada. Romeu Charlie, Bravo Delta, acione código 0113. Salve, boa noite, 06, pushback, treinamento do 06. Direção de transferência. Boa noite, 06, autorizado, momento, deixando para o táxi. Camarada táxi, 806. 219. 219-2230. 600 antes da Juliette. Mantém antes da Juliette no 600. Mantém antes da Juliette, 600. Salve Salvador, passageiro 2230. 2230, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 2230. Xené 63 no 5, reduza para 2409. 2409, 2409.